25 milhões de habitantes. Quase um continente esquecido. Nordeste. Massa de um todo que a seca reduziu a pó. Resto de verde, resto de mundo. Resto de esperanças. Resto de gente. Resto de vida no lugar em que a vida confunde-se com a morte. Diz o sofrido sertanejo que a seca é a vida sem vida. Por mais que grite, este homem não consegue ser ouvido. Suas esperanças vão se diluindo à medida em que aumenta a surdez dos homens insensíveis e o povo carece da prece, pois acredita que o Nordeste não é uma terra sem Deus. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Jurassicast no ar, meus caros interneticos. Voltamos com mais um Elo Perdido. E esse vai dar o que falar, bicho. Esse tô até vendo. Esse vão encher a porra do saco até dizer chega. E já já vocês vão entender o porquê. Este que vos fala, Calaveira, está comigo aqui o Miote. E aí, galera, dessa vez eu preferia ter ido ver o filme do Pelé. Foi foda, né, Miote? Esse foi. Tem coisas que deveriam ficar na memória. Esse é um deles. Mas vamos lá. Está comigo aqui também o Brunão. Eu ainda acho esse filme muito bom. A criança dentro de mim fica feliz quando vê esse filme. Criança retardada dentro de você? Não é retardada não, cara. O filme tem até mensagem social, cara. Eu acho maneiro, o filme é legal. Tá comigo aqui também a Yasmin. Vira o bico pra lá, cacará. Ih. Que foi nesse final? Yay! Que foi nesse final aí? É porque é uma música muito legal, cara. Pior Tony Tornado, hein? Tony Tornado. Que canta, velho. Tony Tornado arrebentando, cara. Pô, nível James Brown, hein? Já a gente vai falar sobre isso. Está comigo aqui também a Melina. Cacilto, eu gosto de merda. Meu Deus, é uma pior que a outra. Aí me vão no Facebook falar assim: você devia deixar elas falarem do programa sozinho. Tá aí, tá aí. É isso aí que ia acontecer. Dizem que a cidade tem um monstro e o povo mora dentro. Todo mundo dorme em pé. Yeah, yeah, yeah. Olha só, interneticos, hoje nós vamos falar, cara, de Os Trapalhões e o Mágico de Oz. O primeiro programa do Jurassicast sobre Os Trapalhões, que é essa trupe maravilhosa de comediantes que fez a história da comédia no Brasil, praticamente. Por que começar por esse filme? Por que não, ora bolas? É um filme menos conhecido, é um filme menos mainstream, então nós vamos começar por esse filme, que eu me arrependo de nós começarmos por esse filme. Ó, ele é muito melhor, mas muito melhor do que Os Trapalhões na Guerra dos Planetas. Ah, então fica quieto, velho. Se você quer entender, internet, por que que tá essa divisão de águas dentro do Jurassicast, não desgruda daí que nós voltamos logo após os recados do Jaimeio. Vai, passoura. Porra, velho, como é que não é bom um filme que tem o Passoura, velho? Fala sério. Eu sou um novo garcinho. Eu sou de tamanho da manhã. Procure. Oh, yes, wait a minute, Mr. Postman. We'll be right back. Vamos agora para os recados do Jaiminho rapidinho, para vocês poderem voltar para o programa que está bonitinho. Nossa, você viu, Biot? Hoje eu tô todo lírico. Lírico? É, eu tô todo poético. Pô, foi uma poesia agora que eu fiquei até emocionado. Você chorou, Biot? Chorei. Vladimir Correia está... Biot, qual que é o Twitter do JurassicCast? Nosso Twitter é o twitter.com/JurassicCast ou @JurassicCast. Olha só, hein? E o Facebook? facebook.com/JurassicCast ou fb.com/JurassicCast. Olha aí, rapaz. E o Orkut? Orkut? Te peguei. A gente volta uns 10 anos aí, tem um outro Orkut. Eu gostava do Orkut. Eu preferia o Orkut, mas tudo bem. Também preferia, cara. As comunidades do Orkut era uma atração à parte, né, bicho? Ah, deixa eu falar uma novidade do Facebook. Qual? Quem entrou nesse final de semana agora, que passou, Facebook, viu que eu fiz uma promoção de ingresso pra todo o Brasil. Não foi só pra Brasília, não. Olha aí, hein? Então, comecem a curtir a página, que eu tô pretendendo fazer sempre assim, mandar alguns ingressos pro pessoal de todo o Brasil. Só que aqueles ingressos que assiste segunda, quinta, enquanto estiver passando o filme, né? Pra estreia não tem como a gente fazer. Miote, nós também estamos no Filmou, né? No último programa, eu pedi pro pessoal adicionar como amigo, curtir as postagens. Muita gente fez isso. Curtam as postagens que a gente faz dos Vale a Pena ou Dá Pena, dos programas também que a gente faz, né? Do Jurassic Cash. E adicione também a Yasmin e a Melina. São lá. Sim, tá todo mundo lá, né? É só entrar na página aí que tá no link no post. Eu fiquei sabendo que as camisetas do Jurassic Cash estão obscenas, né? De tão boas que estão, né, cara? Pois é. Vão ter mais dois relançamentos aí, até maio. É mesmo, Miote? Vai voltar a camisa do Dino. Aham. Já vi muita gente pedindo. E a DeLorean não é Belina. Olha aí, rapaz. DeLorean não é Belina. Aquela? Aquela. E teve gente que pediu, viu? Tem, muita gente tá pedindo. Tem a DeLorean não é Belina, tem o Italian Stallion, Save Ferris. Cara, e em breve, novos produtos, né, Miote? Coisa tá obscena, Miote. A coisa tá obscena. Já dizia o... Vladimir Correia. Vladimir Correia. É isso aí, interneticos. Então acesse lá www.fictioncorporation.com.br. As camisetas do Jurassic Cast são vendidas lá. Então clique, acesse, entre no site e compre a sua camiseta agora. Como diz o Brunão, né? Agora! Miote, por onde você andou batendo perna aí? Rapidão. Eu estive no CaminoCast número 20, falando sobre o Império Contra-Ataca. A Yasmin esteve no Paranerdia 75, falando sobre mulheres nerds. E a bicha também esteve lá no Pauta Livre, né? Pauta Livre 90, tema foi Quem Nunca. É isso, internet. Eu falei que era rapidinho, isso rapidinho foi. Voltem agora para os Trapalhões, né? Trapalhões. Nosso primeiro Trapalhões, né? Vai ter gente que vai ficar com raiva de mim. Vamos voltar pro programa cantando, vai. Tá, beleza. Antes da gente começar a falar do filme deliberadamente, eu quero perguntar uma coisa. De quem foi o filho da puta da ideia? Eu tenho certeza de quem foi. Minha. Eu quero não. Que ele fale. Não, foi do Brunão. Foi minha. Foi tua? Pensei que fosse do Miote. Por que seria minha? Porque tua, Miote. É. Mad Max foi tua ideia, desgraçado. Mad Max foi tua. Mad Max foi tua. Não, foi tua. Foi tua. Ah, você deixou. Estou porque você deixou. Peraí, Mad Max foi tua e Supergirl foi do Miote. Minha vez de botar um filme ruim aqui. Não, mas Supergirl ficou legal. Supergirl é maneiro. Ai, cara, Os Trapalhões e o Mágico de Oroz. Filme de... Que data que é essa porra que tá aqui, velho? Eu nem sei que data. 1984, rapaz. 1984. Os Trapalhões, eles tinham se separado nessa época, se não me falha a memória. Foi o primeiro filme, né? Foi o primeiro filme deles, assim, na volta. Tanto é que tem as duas produtoras, né? Tem a Renata Aragão Produções e a... E a Desunsum. Demusa. Demusa. Olha o nome da produtora da Yasmin. Pazuzu. O que aconteceu? Em 83, 82, sei lá. Os que ganhavam pouco, que era o Dedé, o Mussum e o Zacarias, reclamaram com o Didi e o Didi falou: então vamos fazer o seguinte, vocês vão para um lado, eu vou para o outro. É, porque os Trapalhões só é o capacete. Teve dois filmes. Um que era Trapa SWAT, Atrapalhando a SWAT, será? Que era só o Dedé, o Mussum e o Zacarias. E, do outro lado, Didi e um Trapalhão na Arca de Noé, que tem o Sérgio Malandro, por incrível que pareça. Então, antes da gente começar a esculachar o filme, vamos lembrar um pouco de quem foram os Trapalhões, né? Trapalhões, o quê? Um grupo humorístico, né? Começou lá na década de 60 e durou até os anos 90, quando o Didi ficou gagá e resolveu fazer a turma do Didi, né? Isso, com o um Jacaré. Um jacaré com Jacaré aquele... e Bambam. O Bambam, o Cid da Era do Gelo e quem mais? Tem aquele galã, aquele galã. Conrado. Não, não era o Conrado, não. Conrado foi antes, não. Conrado era no Trapotel. Era o Marcelo Augusto. Putz, grilé, esses me cantava apaixonado por você. Aquela música lá. Enfim, mas o grupo, assim, o grupo que ficou clássico, que ficou marcado na cabeça de todo mundo, foi quem? Vamos lá. É a Deixa, Yasmin. Ah, tá. É. O grupo clássico é composto pelo Didi, que eu não sei se vocês sabem, mas o nome dele não é só Renato Aragão, Antônio Renato Aragão, e ele é Devalgado. Dois nomes próprios, né? Esquisito. Agora, ele era um desgraçado, né? Porque ele zoava o Mussum pra caramba, que era Antônio Carlos, e ele era Antônio também. Ah, vale ressaltar que o Didi era o, tipo, o troll, né? O grande troll. O Didi tem o melhor sobrenome ever. Didi Mocó Sonrisal Colesterol Mufunfa. Novalgina Mofungo. Novalgina... Não, era Didi Mocó Sonrisal Colesterol Novalgina Mufunfa. Olha, lembrei desse nome escroto. Cara, e o bom é que assim, é de uma idiotice tão grande a frase, mas combina tanto, né, cara? Didi Mocó já tá por aí. Didi Mocó sorrisar o colesterol, velho. Novalgina. Eu vi uma entrevista dele contando como é que ele bolou esse nome. Perguntaram pra ele qual era o nome dele. Didi, porra, Didi é muito curto. É Didi Mocó. Porra, só Didi Mocó? E falou, bicho, Didi Mocó, sorrisal, colesterol, bota aí, vai. Foram botando. Temos também quem mais, Yasmin? O Dedé, que fazia o papel do galã, né? Que eu não sei se vocês sabem, mas o nome dele original era Manfred Santana. E ele é filho de artistas de circo, né? Ele originalmente... Ah, por isso que todas aquelas piruetas, todos os filmes dos Trapalhões estão recheados daquelas piruetas, né? Exatamente. Oh, piruleta. O Didi, a história do Didi é muito interessante. A história do Didi é meio Rock Balboa. Ele estava no serviço militar. Ele tinha por volta de quase 40 anos, se eu não me engano, uma coisa assim. E era advogado, como a Yasmin falou. E teve um concurso da televisão do Ceará, se eu não me engano. E ele foi lá, ele foi escondido e fez a esquete dele lá, as piadas, fez um sucesso, porque o cara é engraçado pra caramba. E todo mundo estranhou que ele tivesse essa veia cômica, né, essa coisa toda. E estranhou mais ainda pra ele abandonar a carreira de advogado, de advocacia, carreira no direito, pra tá entrando na carreira artística, que naquela época era discriminada, era coisa de vagabundo, de drogado, de gay. E por que a história é meio Rock Balboa? Porque, cara, é um cara que com 40 anos resolveu mudar de vida, viu que aquilo não era pra ele, falou assim, cara, eu vou deixar de ser, na concepção dele, isso são palavras dele, eu vou deixar de ser rico pra ser feliz. E quem apresentou o Dedé pro Didi, me corrijam se eu estiver errada, foi aquele Arno Rodrigues, que fazia o Povo Brasileiro da Praça. Que inclusive está no filme. Está no filme. Está no filme. Inclusive as músicas do filme são dele. Inclusive o filme é dirigido pelo Dedé. É verdade. O Dedé dirigiu muitos filmes do Trapalhão. Eu vou Dedé dirigiu muitos filmes do Trapalhão. Muitos filmes. Eu vou repetir com ênfase no nome. O diretor do filme é o Dedé. Isso justifica muita coisa. Isso justifica tudo, Yasmin. Não queremos ter um compromisso com quem tem. Arno Rodrigues, inclusive, tá no filme, né? Como o Brunão falou também. Ele e aquele outro lá, como é o nome dele? É o Tatu, é o José Dumont, que é um ator de comédia muito bom, o José Dumont também. Mas o Arno Rodrigues, o Arno Rodrigues, ele tem cara de quem tá passando fome, não tem? Ele tem cara de povo sofrido. Ele tem cara de povo sofrido, cara. Ele não morreu, o Arno Rodrigues, inclusive? Morreu, já morreu. Tá com medo, Soró? Tô se mijando. Tô se mijando. Ele fazia, o Arnaud Rodrigues fazia um personagem na Praça é Nossa que eu achava muito bom, aquele que tinha tesão na Hebe. Ele era tipo um... O coronel. Um coronel, sentava do lado do Casalberto. Casalberto, você conhece a Hebe? Conheço. Você arruma ela pra dar pra nós, não? É verdade, cara. Casalberto rachava de rir. Rachava. Pra mim, o melhor de todos... O Sum, claro. O Sum, né? Antônio Carlos. Bernardo. Gomes. Olha, nome de rei, né, velho? A história do Mussum é curiosa. Vocês conhecem a história do Mussum? O Mussum, ele era integrante de um grupo musical, né, cara? Era o... Originais do Samba. Originais do Samba, exatamente. Inclusive, eu já cantei uma música deles aqui no Jonas Cast. Lá no morro, quando eu olho pra baixo, acho a cidade uma beleza, o povo. E quando eu tô na cidade, eu olho pra cima, meu compadre... Fico contemplando a natureza. Castro Alves, meu bem! Ele foi criado na Mangueira, né, cara? Ele era natural do morro da Mangueira. Como... É muito incrível que nenhuma das músicas dele começa com desde os tempos mais primórdios. É, mas deve... É, por aí, cara. Mas o Original Samba era muito legal. Agora, o que eu achava mais maneiro no Mussum era... Esse negócio dele botar o is em toda palavra, velho. Da onde viu isso, né, cara? Eu nunca vi uma explicação pra isso. Não tinha, era só pra ser engraçado. Coisa dele, era coisa era dele. Dudes, forever. Isso gerou também o melhor Loren Y, que é uma ferramenta usada para designers de marcação de texto, que é o Mussum Y, que é muito legal. Façam os seus layouts com o Mussum Y, os clientes vão adorar. Muito bom. Pegue lenha que fogueira se desenha, pau aqui, pau acolá. Quando eles foram conhecer o Mussum a primeira vez, o Mussum virou e falou assim: rapazes, eu sou sambistas, bicho, eu não sou comediante. Eles começaram a rachar de rir. E ali já entrou e já enquadrou como um. Na minha opinião, como opinião de todos os outros, como o Bruno Mioca falou, cara, é o cara mais engraçado ali, velho. É, sem... porque ele é natural, cara. Ele é natural sem ser forçado. Ele não atua, ele é tipo um Miote, ele é engraçado sem saber que é engraçado. Isso, ele é daquele ele jeito, não faz, cara. Um personagem, ele faz ele mesmo ali no grupo. Exato. Exatamente. Aí inventaram algumas coisas, né? Que ele tinha esse negócio de cachaça. Ele tomava mesmo, mas, né? Bebia pra caralho mesmo, ele era alcoólatra mesmo. Mas pras crianças dizia que ele não bebia, que era só coisa do personagem. Claro, óbvio. Não, mas naquela época não tinha problema, né, cara? O Didi podia era... beber, podia ser viado. O Didi era um devasso, o Dedé era viado. Não, o Dedé era... Não, o Didi era canalha. O Dedé era devasso, o Mussum era alcoólatra e o Zacarias era viado. Viado. O Zacarias, ele era criança, cara. Ele era a inocência, velho. Velho, pra vocês, pra mim, eu chamo isso de gay. É, pra mim era viado. Não, gente, pelo amor de Deus. Era não, era não. Era o Zacarias? O Zacarias é muito pitoresco, né, não, cara? O Zacarias, ele era o... Como é o nome dele? Mauro Fátio Gonçalves. Não sei se tem sotaque espanhol, não, mas é assim. O Mauro Fátio Gonçalves, ele era um... Peraí. Ah. Mauro Fátio Gonçalves. Fátio. Malfátio, é ele mesmo. Tira o R.O., velho. É o Malfátio. Caraca, tá explicado. Reza a lenda, a gente não sabe, não tem informação, sem certeza. Pra mim isso é papo furado, mas reza a lenda que o Malfátio era homossexual. Ele era gay e ele morreu em virtude do HIV. Foi bem. Isso é foi por causa de HIV. Foi isso... por causa de uma infecção pulmonar que ele teve. Isso. Foi o que foi divulgado. No início da década de 80, quando a AIDS apareceu, como tinha muito preconceito com relação à doença, o óbito era assinado por insuficiência respiratória. Então vem daí, inclusive, a lenda de que ele morreu em virtude do HIV. O sol daqui dá dó. O que importa é que a Yasmin falou agora. Era um comediante, cara, de uma excelência ímpar, que eu nunca vi um cara tão engraçado, talvez acho que equiparado ao Mussum, mas eu nunca vi um cara tão engraçado quanto o Zacarias. Ele vinha do rádio, cara. Ele tinha uma experiência grande com rádio. Se você pega uma entrevista dele onde ele não tá de Zacarias, onde ele tá de Mauro Fátio, ele tem uma voz que chega e é grossa, cara. E ele fazia um mineirinho, né? O Zacarias era um mineirinho que tinha uma personalidade mais infantil, assim, e tinha uma vozinha bem fininha, mas ele... É. Didi! Né? Era... Didi! Trapalhões era preconceituoso pra caralho. Naquela época não se tinha problema quanto a isso. O Didi, ele não economizava em piadas racistas. Não e só o Didi, cara. Não, o próprio Mussum fazia isso também, né? O próprio Mussum tem um esquete que eles estão na frente do banheiro, cara. Não largo! Eu já me desconfiava. Eu cheguei primeiro aqui. Eu acho que nisso aqui tem racismo. Vocês estão com inveja dessa minha cozinha colorida aqui que eu tenho. Que racismo, rapaz? Aqui não tem ninguém melhor que ninguém, não. Aqui não tem preto nem branco, não, ouviu? Não é tem... todo mundo igual. É isso. Vou organizar então por altura. Pronto, tá aí. Claro. Exato. Aí tem quem entra primeiro. Eu sou o menor, porque fico na frente. Pronto. Depois da cara que é menor. Deixa eu ver aqui. Sou eu. Pera. Isso. Pronto. Assim por Arthur, tudo em riba. Eu sempre sou prejudicado isso aqui. Não reclama, não. Eu sempre sou prejudicado. Não reclama, não, que foi tudo escolhido democraticamente, é. Amanhã vocês vão ver. Primeiro. Organiza! Como é que é? Vamos organizar. Já sei o que nós vamos fazer. Não, espera aí. Por altura não vai dar certo. É? Vai dar problemas. Então, peraí, vamos arrumar outro jeito. Vamos... Por quê? Já sei, por idade. Como idade? Idade fácil. Sempre os mais velhos na frente. Os mais novos bom. Atrás. E... Quem é mais velho? É distinto. Por favor. Bom, agora... Vamos calcular aqui mais ou menos. Tá errado. Tá, peraí, não sei. Tá errado, deixa aí. Agora sim. Mais agora sim, olha. 49, 47, 46, 41. Ah, é? Faz tempo que tá no 41. Como é que vai, 49? Tudo bem? Como é que vai, 46? Tudo bom. Como vai, 47? Tudo bom, 46. 41. Tá. Tô sempre sendo passado pra trás. Isso tem racismo aqui. Só porque eu sou o mais bronzeado, o único que anda maquiado pela rua sou eu fico sofrendo essa pressão daqui. Aqui não tem racismo, corrinha. Organizado por idade e por altura. Você vai ver. Amanhã eu chego primeiro. Larga! Organiza! Para! Pera, você também não, será? Para! Para o quê? Para o quê? Outra banheirinha difícil. Tchê! Para com isso. Vamos, solta minha toalha. Vem. Eu segui primeiro. Pode primeiro passar. Primeiro fui eu. Peraí. Eu não posso estar aqui. Eu tenho que estar aí na frente. Mas não, vamos fazer o seguinte. Eu já entendi. A implicância com a minha cor. É porque eu sou mais escurinho. Maria, o negócio aqui é tudo que eu sou pretinho. Não vem. Peraí. Então eu vou resolver. O negócio de cor não existe aqui, não. Pra acabar com tudo esse compreco, essas coisas de preconceito que não existem entre nós, não tem mais nem branco, nem preto, nem verde, nem amarelo, nem nada. É isso aí. É todo mundo uma cor só. Aplaudido. Isso. Todo mundo agora é azul. Azul. Gostei. Todo mundo azul. Peraí. Se todo mundo é azul, como é que você vai organizar a fila? Claro. Os azul claros na frente e os azul escuros atrás. É. Conseguimos. Só a luta é que nos leva a conhecer. Saindo da TV, eles falaram, pô, vamos investir no cinema, né? O Renato Aragão e o Dedé Santana já faziam um filme desde 1965, cara. O primeiro filme dele chama Na Onda do Iê Iê Iê. Um dia eu vi esse filme no Canal Brasil. Nossa. É bonzinho, assim. Aqueles filmes dos anos 60, né? Normal, nada demais, não. Eles bem novos mesmo. E falou com convicção. E aí, cara, ano o filme dos Trapalhões, cara. 66, Adorável Trapalhão. 67, Dois na Lona. 68, A Ilha dos Paqueras, 69, Bonga, O Vagabundo. E aí o Mussum só veio aparecer no Trapalhão, no Planalto dos Macacos, cara, em 76. Mas era assim, todo ano tinha um filme. Quando não o tinha Planalto dois dos filmes... Macacos era aqui? O nome do filme era O Trapalhão no Planalto dos Macacos. Mas era alguma coisa referente a Brasília? Alguma coisa não, assim? Mas era alguma coisa referente a ver com o Planeta dos Macacos. Aí pra não ser ah, no Planeta, botaram o Planalto. Planalto. Ah, era um xiste, era um xiste. Conseguimos do que é seu ser que ninguém pode tirar. 84, além do Mágico de Oroz, tem A Filha dos Trapalhões. Quem lembra desse? Cara, eu nunca vi essa merda. Eu vi no cinema. Todos os filmes eu vi no cinema, só falando. Sempre, cara. Vi os filmes direto. Direto, cara. Miotti, você tava lá do lado dos irmãos Lumière, fala sério. Olha, eu vi os Trapalhões no cinema. O primeiro filme que eu vi os Trapalhões no cinema foi um que é muito ruim. Os Trapalhões e o Rei do Futebol. Você acha ruim? Porra, adoro esse filme. Olha aí, tá vendo, Miotti? Esse filme é muito... Não, mas... Adoro o Rei de Futebol. Concordo com o Miotti. Esse filme é muito bom que o Didi faz um gol sozinho, velho. Pô, aquilo é muito bom. Ele cobra o escanteio, corre e cabeceia e faz gol. Meu irmão, isso é genial, velho. Pois é, gente. É isso que eu tô falando, cara. Cada um tem sua memória afetiva da parada, entendeu? Não, velho. Não é memória afetiva. O primeiro filme dos Trapalhões que eu vi foi o Noviço Rebelde. Puta que pariu. Tem que tomar porrada, não, o primeiro lá na frente. Não, derruba ela aí. Não, eu vi os Trapalhões no Alto da Compadecida no cinema, que é muito bom. Ótimo, esse é ótimo. Esse sim. Não, o primeiro que eu vi no cinema foi o Casamento dos Trapalhões, que eu acho bom até hoje. Mas legal, assim, você sabia que esse filme é uma cópia do filme que existe, né? Que são Sete Noivos para Sete Irmãos. Ah, mas o dos Trapalhões é bem melhor. É, eu concordo. Mas não, eu acho que o grande filme dos Trapalhões, pra mim... É o Saltimbanco dos Trapalhões. Saltimbanco dos Trapalhões. Sim, Miotti. A gente não resolveu queimar ele hoje, porque é um filme tão bom, tão clássico, que vamos deixar pra gente fazer ele mais pra frente, né? Ah, com certeza, é. Eita, se o urubu fosse galinha, o sertão não passava fome, hein? Se tu não quiser ir, eu topo. Não, senhor. Hoje o pegador de urubu é Didi. Valei-me, meu bom Jesus. O Didi foi pro urubu. Tatu, ele vai cair. Se cair, do chão não passa. Ah, urubuzinho liso. Que calor, que humanos nós somos os três. Vamos entrar no filme efetivamente? Sim, agora vamos, sim. Vamos, tá. Olha, só queria dizer antes que eu gosto do filme. Tenho uma memória afetiva do filme. Eu assistia quando era criança, quando ele passava na sessão da tarde, e eu gostava. Hoje eu reconheço que ele não é um filme bom, mas também não é um filme ruim que vocês estão pintando aí. Ele é tosco pra caramba, é tosco pra caramba. Mas, pô, eu ainda acho divertido, cara, ainda acho ele. E ele tem uma mensagem social bonita. E pronto, falei, muito vou ficar bonito. Calado o resto do filme. Dizem que a água é transparente, quando bate molha a gente, toma banho. Eu acho que o filme começa muito bem no fato onde mostra a miséria do Nordeste, que é o que o Bruno tava falando. O filme, ele tem esse cunho social mesmo. Se eu não me engano, foi o único filme dos Trapalhões que tem esse cunho, né? Ele, o Alto da Compadecida, também tem o um Alto, né? É. Ah, mas o Alto da Compadecida fala um pouco ali do Lampião, né? Que ele é sofrido e tal, por isso que Jesus perdoou ele. Jesus, inclusive, que é o Mussum. Jesus perdoou ele e tal, mas eu acho que não é tão intrínseco como... Intrínseco, não, desculpa, não é tão claro quanto o Mágico de Oroz, porque eles falam isso, eles inclusive param de atuar pra ficar falando poesias, né? Sobre o Nordeste, aqui, o povo é miserável, mas o povo é forte no Nordeste. Ah, eu acho legal, é, cara. Isso provavelmente foi ideia do próprio Arnaud Rodrigues, que é nordestino. Do Renato Aragão também. E do Renato Aragão, que viveram a seca, cara. E assim, só sabe falar de seca quem viveu a seca, cara. Verdade. Com certeza. E quem vive, porque... Não falha. Vá, falha. É. Fale da seca, Yasmin. Fale da seca. Eu não vivo a seca, graças a Deus. Apesar de eu ter passado muito tempo da minha infância no meu interior e vendo a galera sofrendo e tal, eu tenho na minha casa água encanada, não sei o quê. Mas tem gente que se fode, tem gente que na caatinga, que fica morre, abrindo água de cacto pra beber, passa muita, muita, muita fome, muita, muita, muita sede, mas não deixa de ser feliz, não deixa de ter a esperança no nosso Senhor Jesus. Toda vida, toda época de chuva do caju, padim, eu rezo padim, também. Isso. Padim, padim, sis, meu chava. Isso aí. Padim, padim, sis. E o que eu acho interessante é que a quest deles é ir buscar água, né, pro povo sofrido lá e tal, e... Não, na verdade, é porra nenhuma disso, né, cara? A quest dele, que seria a busca deles, pessoal, é sair daquela miséria, né? Mas a água era a obsessão dele desde o começo do filme, cara. Esse foi um dos problemas desse filme. Esse filme, ele tem um teor muito mais sério do que os filmes dos Trapalhões. Eu acho que o filme até acabou ficando com um pouco, com um tom um pouco mais pesado. Eu tava até comentando isso contigo, né, Leonardo? Eu falei assim, cara, o filme é sério. Aí você falou, porra, eu também acho, lembra? Ah, lembro. Calaveira, o fato dele estarem indo pra Oroz, além de fazer essa gimmick com o Mágico de Oz, é porque em Oroz, na cidade de Oroz, no interior do Ceará, é a cidade que tem o segundo maior açude do Brasil. Por isso que eles estão indo atrás de água e as porra toda. E quando chega lá, o açude tá sendo dominado lá pelo... Pelo coronel. Pelo coronel, o Maurício do Vale. Que, inclusive, é uma prática que se aconteceu muito lá no Nordeste, na década de 80, como deve acontecer hoje, isso não duvido, que acontecia isso mesmo. O governo federal, ele intervia pra fazer açudes, pra fazer furapoços artesianos, e os... tais coronéis. Ridícula. Exatamente, eles fechavam, porque as propriedades eram particulares, eles barravam e ficavam com açude só pra eles. Então isso ou existia. Ou cobrava, né? Acabava ele vendendo a água pelo preço que ele quisesse, ou o voto dele, né? Pra continuar no poder, e ninguém podia fazer nada, senão tomava um... Agora, me diz se o filme não tem um cunho social. É, cara, eu acho uma coisa que ficou muito bacana no filme, falando sério mesmo, a questão deles levarem a casa com eles, né? Ah, com certeza. Cara, é muito Nordeste, velho, é muito Nordeste, né? Tipo assim, vidas secas, meu irmão, vamos levar o que tem. Né? Eles levam um chão, velho, onde eles pisam. Como é que levam uma casa numa carroça? Como é que era o nome do burro mesmo? Era João K? Salvação. Cara, aquele burro deve ter uma hérnia até hoje, não, inacreditável. Olha o nome do burro, como é que é o nome do burro, Yasmin? Salvação, se não me engano. E o Didi ficava, vamos, Salvação. Assim, a cena mais absurda que poderia abrir um filme... Que é os dois num estilingue, velho. Pera aí, descreve a cena. Descreve a cena. Tá o Arnaud Rodrigues de um lado. Isso, o Zé Dumont do outro. O Tatu do outro, puxando o Didi num estilingue gigante. Isso. E aí eles falam, Madagascar dois, carcará, né? Tem que pegar o carcará, porque nós estamos... Urubu. Urubu. Urubu, é. Se o urubu fosse frango, o Nordeste não morria de fome. Olha o que o Didi fala. Eles dão uma xingada no Didi, aí que vem aquela tosquice do caralho. Que é o boneco, ao contrário, subindo, cara. E vai subindo, e vai subindo, e vai subindo. Aí você vê que o cara tá no chão e alguém jogou uma galinha preta pra cima pra ele pegar. Ele pega a galinha e começa a cair, velho. Mas ele tá caindo a uns 3 km de altura. Aí o Arnaud Rodrigues vira pro Tatu e fala assim: Tatu, ele tá caindo. Aí o Tatu, o chão não passa, velho. É porque as pessoas ficam muito insensadoras, mas porra, meu irmão, quando é que passa? Sério? Não se preocupe não, que do chão ele não passa. Do chão ele não passa. E o pior é que ele passa, que ele faz um buraco, né, velho, quando ele aterriza. Pois é, e aí a gente é apresentado aos três personagens, e aí começa, os três estão fodidos lá de seca, de fome, não sei o que, eles resolvem ir embora, né? Pega um... Aí começa a melhor música do mundo. Tenho um burro, tenho a casa, tenho a carroça, eis a questão. Levo meu burro, levo a casa, levo a carroça, eis a questão. Vamos pela estrada fora descobrir a vida, fazendo das voltas sempre novas idas. Somos primitivos como amanhecer. Vamos descobrir cidades, mergulhar nos mares, navegar nos ares, refrescar nos bares, rezar pelos lares, precisamos crer. Acho que pode ser Didi, sem sarol, sem tatu. Vamos lá, um, dois, três e já. Eles usam a mesma estrutura de música pra todas as músicas do filme, né? Uhum. É a mesma base. Ensinando a trema pras crianças. É, a Melina que... Música... É a mesma base que fala, né, Melina? É a mesma base. É toda, é... Tarã, tarara, tarã. Mas, olha só. Mas sabe o que é isso? É, pra, é aquela música que tem no Mágico de Oz. Isso, exatamente. É? Chato assim. É uma homenagem ao Mágico de Oz. Isso. Que as músicas do Espantalho, a música do... Do Homem de Lata e a música do Leão é a mesma música com a letra diferente. É diferente, é, mas vamos combinar uma coisa: que a do Mágico de Oz é muito mais maneira, né? Sim, claro. É, sem dúvida que é. Vamos entrar nessa questão. Olha só, eu acho a trilha sonora desse filme maneira, cara. Eu acho divertido. Eu acho também. Ela gruda na cabeça, né? Eu terminei de ver o filme e eu tava lá. Isso, eles estão saindo de da casa lá e aí encontram o melhor personagem do filme pra mim, que é o Passoura. Ah, o Passoura. Passoura. Passoura, que é o Zacarias, que ele tá interpretando o Espantalho e ele tá lá, né, em cima. Tá. Eu vou falar a verdade pra vocês. Se eu tô andando no meio de um descampado e um bicho daquele abre o olho igual o Zacarias abriu, meu irmão, eu falo, falar igual o Bruno fala, eu dava 10 na pata do viado, mas eu não olhava pra trás nunca mais. Que maquiagem feia. Parece que o Zacarias tá assim, febre amarela, level 1000. Um nariz de palhaço, o olho, velho, preto. Igual o It. Lembra o It lá do... Isso, é, igual o It. Um chapéu horroroso. Então, como é que ele fala? Eu sou Espantalho. E aí, o Didi, eu acho engraçado que ele fica o tempo todo de Passoura, Passoura. Moço, o senhor deu o periquito seco no ombro. A dada onde fica a cidade dos heróis. Ô, Didi, tu tá viando besta, é? Tu não tá vendo que Espantalho não fala? E daí? Tu não tem cara de Espantalho e não tá falando aí? Eu vi. Eu também ouvi. Saró? Nem assombração não, Saró. É o Passoura. Que diabo é Passoura? É mistura de palhaço com vassoura. Pra mim ele tava vacalhando a maquiagem, porque bicho, aquela maquiagem de jeito tá muito feia, velho. Tá muito feia aquela maquiagem. Com certeza. E aí de repente vem os corvos, né? Que seria um corvo, mas são carcará. Carcará é tipo um urubu, né? É uma ave de rapina que tem lá no Nordeste, né, Yasmin? Não importa, o que importa é que eles são fabulosos. Eles são prontos. Achou o Michael Jackson. Bora, galera! E aí? Também acho, velho. Olha. Chegamos no momento específico. Segura! Segura que agora vocês vão ver o que, que é merda! O que, que é uma merda! Como é que começa a cena? Vamos lá, um de vocês aí fala, como é que começa a cena? Eu quero, peraí que eu vou bater aqui. Eu quero nessa porra saber como é que começa essa cena. Vai, eu quero saber agora. Pode falar agora, como é que começa? Não, começa assim, tá o Passoura lá falando que, ai, eu não tenho miolo, porque se eu tivesse miolo, os carcará tudo comia. Aí eles ficam futucando lá o cu do Zacarias pra ver se desce o pobre lá de cima daquele negócio. Aí chega a galera... avançando, vrá. Aí todo mundo bem coreografado e começa a frescar. Aí todo mundo se reúne, o Didi ficou lá feito besta, todo mundo cai pra cima do Didi, aí de repente começa o Didi a dançar break no chão. O que está acontecendo? Aí você esqueceu de um detalhe importante. Quem é o chefe dos carcará? O chefe dos carcará é o Tony Tornado. Já falou tudo. Tony Tornado copiando na cara dura o Tim Maia, né, velho? Que ele tava copiando ali, cara. Antônio Donato sempre foi um grande cantor, né? Ele começou na época dos festivais lá em 60. Sim, na BR3. Na BR3 ganhou, se não me engano, ganhou o festival. Ganhou o festival, cara. E o Tony Tornado sempre foi um cantor de soul, sabe? Sempre de funk. Sempre foi. Mas ele nunca teve a projeção de um Tim Maia ou de um Wilson Simonal, sacou? É, não tinha um talento, né? É, ele tinha um talento, mas assim, ele era mais ator do que cantor, né? Sempre fez muito mais novela do que se dedicar à música em si. Internet, pra vocês entenderem, na hora que acontece isso, rola uma coisa meio Muppets ali, que os personagens são feitos por pessoas, né? Não os Muppets, mas assim, uma coisa meio, sei lá, o Labirinto, alguma coisa assim. Não me fale disso. É, Miotti, segura na cadeira. É pesadelo. Vai aí, Miotti, vamos com fé em Deus. E aí, o que que acontece? Vai chegando os Carcará com fraque. Negão, punk. Negão, dançando a coreografia do Thriller, velho, na boa. Isso. É. Eu achei isso, mas eu achei isso de uma sacanagem. De colã branco ainda, embaixo. Branco dançando, pera aí, dançando a coreografia do Thriller, velho. É mãozinha de um lado, anda pra direita, mãozinha do outro, anda pra esquerda. E... Não, e já começa quando eles aparecem lá do milharal, fazendo aquele movimento em cima da cabeça, assim. Ui! Faz cruzando as mãozinhas. Tem um que faz moonwalk, velho. Tem um que faz fabuloso, cara. Fabuloso. Tem um que faz moonwalk, velho. É muito bom, cara. Não, e a da hora a cara que o Didi fica fazendo escondidinho no mato, assim, a cara de que porra é essa? Cara, o Tony Tornado, ele de Carcará, ele fica assim, eu vou te comer porque eu sou o Carcará. É uma coisa assim, né? Eu sou o Carcará, a gente quer carne fresca. Olha o nível. Aí o Tony Tornado, ele fica com uns passinhos de James Brown, velho. Isso. É muito bom, cara. Pantufite, velho. Não, eu bati palmas, eu pausei esse filme na hora. Eu fiquei regozijando a cena, assim, dentro de mim. Eu, caralho, que legal. Tão escroto, é tão ruim que fica bom, cara. Não, velho, é muito ruim. A maquiagem, velho. A maquiagem dos caras tava derretendo no calor. Anos 80, no seu ápice absoluto. Eu vou te falar que essa cena é tão escrota que ela fica boa, cara. Não, velho, ela dá a volta, né? Dá a volta. Na hora que eles dão close na cara do Tony Tornado, a maquiagem dele tá derretendo, derretendo, velho. Do calor, cara. Puta que pariu, velho. O bico é feito de cartolina, velho. Porra, meu irmão. Assim não dá, velho. Eu vou botar a música. Bota só minha música, que é foda. Se a gente duvidar, essa música deve ser cópia de alguma música do James Brown ou do Little Richard. Capaz. Tenho certeza. Bem capaz. Bem capaz, mas é ótimo. Não, ótimo. E ele assim, só como carne de primeira. Aí fica, aí vem um negão lá atrás de Moonwalker, né? O bico já tá na nuca. O bico tá na capa do caralho, ninguém tá nem aí com a composição do personagem. E eles usam uma pena de índio na cabeça pra dizer que é índio, né? Pra dizer que é pássaro. Tá nem aí. O negão, meu irmão, eu tô no filme dos Trapalhões, tô dando Moonwalker no filme dos Trapalhões, vestido de Carcará. Quero ver quem vai me barrar na vida, eu zerei a vida. Seu argumento é inválido, né? Seu argumento é inválido. Como é que termina a cena? Eu quero que o Bruno fale. O Bruno tá falando que adora o filme. Bruno, como é que termina essa cena? Ah, eles vão dar uma porrada nos Carcará, velho. Nos Carcará, velho. A gente até um Carcará dançando Moonwalker na Caatinga, curtindo James Brown. Depois, quando você vira, toma uma porrada do Didi, do nada, cara. Você é um Carcará inocente, tá só dançando, curtindo o funk ali na Caatinga. Cara, você viu? E o pior... Não, deixa eu só falar. O pior é que como eles eram todos negros, né, afrodescendentes, você imagina que o carcará é preto. Aí quando os bichos morrem, bichega uma ruma de pena branca. Parece que eu matei saiu... o traseiro. Saiu da onde essas penas brancas? Meu Deus, onde saiu essas penas brancas? Mano, Rodrigues, Didi, a gente matou os carcará, Didi. Rapaz, eu acho que a gente matou foi um bando de travesseiro. Quantidade de pena. Até aqui. Ai, muito bom. Vai falar é que não bom. É divertido esse filme? Não, velho, não é não, velho. Tô fazendo o walk da Caatinga. Ai, caralho. Eu acho divertido. Eu morro de rir com essa... Eu tô divertido, velho. O personagem é uma figura tosca, velho. O bicho tá me fazendo... fazendo o moonwalk da Caatinga. Puta que pariu, velho. Velho, mas é tão ruim que dá a volta, nada. Velho. E fica bom, cara. Ai, meu Deus. Não, essa cena é a melhor cena do filme. Pra mim, é a melhor cena do filme. Sim. Com certeza. Eu sei que quando eu vi... Eu tava vendo o filme, tava beleza. Eu acho que até a Melina lembra. Eu parei essa cena e vim ver se tinha alguém aqui na internet na hora. Aí a Melina tava falando, Melina, não veja esse filme, não. Porra, essa cena foi foda. É sério isso que vocês acham? Sério, que... Não, gente, não pode levar a sério, não, cara. Sério, mas ninguém leva. Não tem como levar a sério um negócio. Ah, peraí. Tudo na vida tem um limite. O Miotti tem limite pra tosquice dele. Sei lá, o Bruno tem limite pro tamanho. Eu tenho limite pra viadagem. Mas, meu irmão, aquilo transcendeu o limite do senso comum. Eu tô falando que tem a porra de um negão dançando moonwalk na Caatinga com o bico na nuca, velho. O cara deu um tapa na maquiagem. Nego nem parou. Corta! Bota o bico no lugar. Velho, pelo amor de Deus. Aí não dá. Aí não dá. O diretor era o Dedé, cala a Tu queria o quê, velho? Exato. O diretor era... Tá querendo arte no filme dos Trapalhões. Se contra a regra, que como tivesse de Deus. Cara com a foto, não tinha continuista lá, não. É qualquer coisa. Gravaram em uma tarde. Parece que tá abandonado. Se tá abandonado, tem coisa. Aqui eu não vou ficar. Vai. Olha, sapo! Outro sapo! Três sapos! Uma sapa! Outro! Outra sapa lá! Ih, parece uma sapataria! Vamos pegar um sapo e fazer uma sopa? Vamos! Vamos embora! Vamos pegar! Esse aqui não serve! Olha o outro! Outro sapo! Ih! Outro sapo! Isto! Ih! Bacana! Vamos pegar! Assim, um grande, passoura! Passoura! Esse tornão é mal assombrado! Deve ter uma cabra aí dentro. Vamos abrir? Vamos! Quem é você? Mé! É cabra ou é assombração? Fosfate. Fortificantes. Pega. Eu preciso. Água. Opa, circulando. Opa. Ai, o mé. Aqui, garoto. Ai. Ai. Ai. Mé, meu filho. O mé. Ui. Pastora. Onde coloco? O fosfato, aqui, garoto. Oba, espera. Oba, volta. Tá vazando. Esse é meu sangue. Tá vazando. Garoto, pastora. Tá vazando. Vem cá. O quê? É você, pastora. O que é Vamos ajeitar aí. Vem cá. Não, vem cá. Você tá cheio de sabão. Tá cheio de sabão. Água, pastora, água. É cachaça. É cana mesmo. É cana. Como é que entra os personagens? O que você tá fazendo? Não tô fazendo nada, vamos salvar o mundo. É RPG japonês, né? O Musu, como é que ele aparece no filme? Alambique de cachaça! Alambique de cachaça! O Homem de Lata, que é o pastel feito pelo Musu, ele é um... Tonel, velho. Um tonel de cachaça. Tonel de cachaça, cara. Isso, muito bom. Quando o bicho aparece, fica assim, ué. Aí o Didi fala assim, ô, pastora, acho que tem uma cabra aqui dentro. Por quê? Porque tá fazendo assim, Cara, e eles entram num galpão sinistro, velho. Parece a bruxa de fera. Sapo, né, velho? Cheio de sapo. Que são aqueles sapos ali, velho? Na boa. Você, Bruno, que tá, né, tá achando o filme todo cheio de simbolismo, caralho, é quatro. O que que são aqueles sapos ali dentro, velho? Aqueles sapos ali são, vamos botar algum bicho nojento. O que que tem pra hoje? Sapo. Ah, ok, beleza. Não tinha rato, aí botaram um sapo. É isso. Caralho, deve ser, velho. Enchem o burrinho do homem de lata de cachaça, bota uma espiga de milho naquilo que pra mim era o pinto dele, que fosse o pinto dele. Sabe? Também achei, quando ele fala que era sangue, era um bico, estragou o boneco pra mim. É, pra mim era o pinto deles ainda ali. Só é mesmo. Aí eles enfiam uma, sei lá, um negócio lá do espantalho lá, como é que fala? Um negócio de milho, sabugo. Sabugo. Exatamente. Aí começa a musiquinha pro... Não, tu vai pular a lição de moral do filme inteiro. Obrigado, meus amigos. Se eu tivesse coração, eu amaria todos vocês até se evaporar minha última gota de sangue. Ou de mel, né? Ah, quer dizer que então você não tem coração? É tudo que me falta pra ser feliz. Tá vendo, menino? Tá vendo? Como esse seu bucho de cachaça não está em felicidade? É... Ah, é! Tem uma mensagem pros alcoólicos anônimos no meio também. Palmas, Renato Aragão. Palmas. Muito, cara. Muito. É de uma poesia, né? De um lirismo. Ninguém bebe mais, ninguém. No mundo. É do lirismo. E aí começa a musiquinha. A musiquinha, por si só, ela não me incomodou. O que me incomodou nessa cena foi um bando de tonel tá tipo empilhado. E vir um espírito de porco e jogar um balde no meio daquele bando de tonel, velho. Eu não entendi aquela merda. Não, na boa, eu quero que vocês me expliquem a arte por trás disso. Não, e do nada os tonel começam a rolar, né, velho? Que é isso? Do nada tem perna, tonel. Tem os tonel começam a crescer perna nos tonel, velho. Isso. É fantasia. Cara, na boa, Lars von Trier não pensaria numa coisa tão louca assim, cara. Cara, olha que todos estão bêbados ali. Todos estão bêbados. Só com o cheiro da cachaça, do bafo do Mussum. Aí eles começaram a ver coisa, ver sapo, ver tonel ficando cantando, essa porra, velho. Cara, que merda, velho. Que pariu. Aí chegam os heróis, né? Ah, tem a Xuxa no filme. Isso. Sim, mas Xuxa que parece... só toma banho no sábado, aquela vagabunda imunda. A Xuxa tá gostosa pra caralho nesse filme. Tava um pitel, né, velho? Tesão. Olha, eu vou te contar que ela, em 1984, eu acho que o show da Xuxa tinha acabado, há pouco tempo que tinha estreado na televisão. E, cara, ela tá maneiraça ali, velho. Mas ela tá muito gostosa nesse filme. Cara, e é um filme infantil, como o Bruno falou. Então como é que a Xuxa se apresenta? Ela é a professora, né, da escola. Um par de peitos. Mas, velho, eles estão tão convidativos nesse filme, cara, porque ela tá com um decotão. E o pior não é isso, cara. O pior é que ela gosta do Dedé, velho, nesse ela filme. Ela pega o Dedé, pô, isso que é pior. Cara, aí ela pega, o Dedé pega ela. Olha só, peraí. Olha só. É. Se tem um defeito nesse filme, é esse. É, era isso que eu ia dizer. Porque os Carcará é massa, né? Carcará são massa. Peraí. Eu aceito o Carcará nesse filme. Eu aceito o Carcará fazendo moonwalk. Eu aceito os caras irem pro Rio de Janeiro num osso voador. Eu aceito os caras pegarem uma torneira e levarem num conga de carro de volta pra Oroz. Eu aceito tudo isso. Agora eu não aceito a Xuxa dar pro Dedé. Vai tomar no cu, velho. Dedé não. Que Dedé? É o Leão. Delegado Leão, velho. Delegado Leão. Eu filia falando solta. Delegado Leão. Aí eles não tinham figurino. Como é que é o figurino do Delegado Leão? Um colete de couro de bode, um rabo, que eu não sei pra que tava ali. Você esqueceu de falar da melhor coisa que tem no Delegado Leão. O quê? Aquela peruca horrorosa. Não, eu ia falar que é o Black Afro. Black velho, o campeão, louro. Um black afro amarelo. Isso, louro. Cara, na boa, isso aí eu concordo contigo, cara. Se tem uma coisa ruim, é realmente ruim nesse filme, é o Delegado Leão, cara. Não, e ela é a professora mais que menos se importa com os alunos na vida, porque chega um cara, o negócio é esse, ela aparece na cidade, o Delegado Leão tá lá discursando, aí ela aparece na cidade, puta, porque ele tá com medo do cara lá, fodão lá, o senhor de engenho lá. Aí o senhor de engenho quer casar com a Xuxa, porque, ó, ela é a única mulher bonita nesse filme. É a única que usa os dentes. Né? É a única mulher bonita do Ceará no filme, né, cara? Porque... É, de todo o filme. Aí ele chega, vamos casar, você vai ter banho, vai poder tomar banho todo dia. Aí ela, aquela imunda, e... fala assim, ai, só tomo banho no sábado. Isso. Aí ele, pois então, não vai faltar... comida nem água pra sua escola. Porra, deixa os moleques se fuder que eu não tô nem vendo. Eu quero é o Dedé. Aí eu, porra. Não, mas pera aí, porra. Tu tá querendo que a mulher vá fuder lá com um velho broxa lá? Só pra dar comida pra você? Tu iria? Não, mas eu não ia. Lucilense iria, hein? Aí, eu não tinha que ir, não, porra. Não, mas o pobre dos meninos na Riego. A Xuxa já encarou coisa pior. A Xuxa já encarou o Pelé, cara. O Dedé ali era tranquilo. É verdade, é verdade. Eu tinha esquecido desse ponto. O Didi, os dois amigos dele, o Homem de Lata e o Passolha... Passura. Agora, chegam na cidade. Obviamente que eles não têm onde cair morto, mas eles vão à padaria. Então eles vão assaltar a padaria. Assaltar não, roubar a padaria. É aquela cena pastelão e tal. Aí bem trapalhões mesmo e tal. Isso. Não sei o quê. Parará. Eles são presos, obviamente. A Xuxa, que é a professora, faz um pedido pro Delegado Leão. Fala, Delegado Leão, não os prenda. Benevolência, uma pessoa letrada. Como é que eles vão resolver o problema? Ela vira e fala assim... Entra na porrada com eles. Quem ganhar a porrada tá livre. Isso. Velho, isso quem falou foi a professora. Imagina o que ela ensina nessa escola, velho. Uma rapariga dessa, né? O que ela tá ensinando nessa escola. E o Didi só perde a luta porque foi pedir a pensão pro padre. A pensão pro padre, é. Pariu, velho. Mas toma um burro. A cena mais legal da luta é aquela estrela dupla que eles dão, aquela bicho piruleta, que sai dando aquela estrelinha, que um se apoia no outro e vai. Eles davam em todos os filmes. A cheiração de cu ali. Todos os filmes tem um golpe especial desse aí, que, pô, eu achava que era, pô, Hollywood ali, né? Hollywood. E faz sua tramóia, bate a carteira e se não tem carteira ele leva a joia. Ah, mas eu gostei de Orói, sabia? A cidade urbanizada, toda limpinha. Uhum. Mas não tem água. É, não tem água porque o velho que queria comer a Regina Casé nos Sete Gatinhos segurou o açude só pra ele. Hã? Maurício do Vale. Mas é ele, né? É ele mesmo. Pelo menos ele tá. É ele. Professora, casa comigo! Eu não! Eu gosto do Delegado Dedé, do Delegado Leão. Então vai morrer todo mundo de fome! É muito mal, né? Muita maldade no coração. Faltava ela virar e falar assim, seu broxa! Não tem não! Não tem! Sou deputado! Deputado é um caralho! Seu velho broxa! Sou broxa, mas sou bom de cama! Preciso saber como é que faz isso. Ser broxa e ser bom de cama na mesma cena. Tenho imunidade! Não, cara... Mas... Caguei pra sua imunidade! Só falta pegar a calcinha da Xuxa e pôr na cabeça. Pai, né? Acho que ele fez. Os bastidores foi só isso. Creme dental, creme banal, creme brutal com sabor de vela. Então, mas aí depois dessa cena, eles são obrigados a ir buscar água pra cidade, né? Isso, porque a sentença deles... De um julgamento que, na minha opinião, é um dos julgamentos mais interessantes que eu já vi. É o julgamento da puta que o pariu, né, velho? É o julgamento da casa do caralho. É, mas foi muito legal aquela parte. Julgamento. Cara, vem vendo uma sinceridade. Julgamento da puta que pariu, bicho. É, mas é. Vamos explicar. Um juiz, velho. Um juiz que o cara tá mais bêbado do que sei lá, do que o Mussum. Mas isso não importa. O que importa é o que você vai falar agora. O quê? Que o julgamento é feito em repente, velho. Lógico. É o caju e castanha. É outro, ô cangaceira do cacete. Que lógico, minha filha. Você acha mal a porra de um julgamento ser feito com repente? Ó, calaveira. Um julgamento em Oroz, eu não esperava nada diferente. Não, e eu tô vendo uma cena aqui que me chamou muita atenção. Eu tinha esquecido, um pouco antes do julgamento. Aparece um velho com uma máscara branca, ele pega... Pois é, cara! Que é isso, velho? Isso. Qual foi a dessa cena? Eu fiquei, porra, ele é o mágico de Oroz. Eu também achava! Mas ele não é nada. Não, é só vamos fazer uma parada aqui que ninguém vai entender... E daqui a 20 anos alguém vai gravar um podcast e vai. É vontade, é isso. Conseguimos. A vontade é tão forte quanto ter. Na certeza do sorriso. Chega um juiz vestido de juiz, pelo menos isso eles acertaram. Ou vestido de juiz, ou ele roubou a roupa de formatura de alguém, mas enfim. Tá com ele roupa chega... de formando isso daí. Exatamente. Aí ele chega e começa. Peça ao povo da cidade que escute bem atento. A lei é cega, é verdade, sou cego nesse momento. Com justiça e lealdade eu abro a solenidade e começo o julgamento. Autoridades presentes e toda a população, se querem que eu me apresente, eu sou a acusação. Defendendo toda a gente, acuso três delinquentes de roubarem nosso pão. Aí eles ficam fazendo a acusação e a defesa em repente. Fica o caju e castanha. Isso, lá. Aí fica caju e castanha. Mas caju e castanha é triste. Aí fica, autoridade presente, eu quero lhe avisar. Roubaram o pão do cara e ele quer ir lá de matar. Isso mesmo. Ele faltou, e eu sou a acusação. Aí negou. Eu não sabia que era você, né? É o julgamento da puta que o pariu, já falei. Mas pra isso é preciso perseguir, procurar. Conseguimos. Bom, aí beleza, eles estão sentenciados aí buscar água. E a primeira ideia que eles têm é ir buscar água na terra lá do coronel. E aí é que eu acho que vem a pior cena do filme. Porque eles vão lá e se disfarçam de capangas do coronel. É, só pra dar um adendo da nordestina mais carioca do mundo, assim. Meu senhor, por favor, me dê um copo d'água. Você não está vendo que eu estou com sede? Ah, é, eu vi. Tem um draminha, whatever ali. Não, né? E elas atuam bem, elas atuam legal. Pô! Seu dono do açude, eu estou morrendo de sede, meus filhos estão sem ter o que comer. E aí? Aí o cara dá na cara da véia, né? Porque o filme é pesado. O cara dá na cara da véia, a outra cai ali. Aí a outra vira e fala assim, seu desgraçado! Desgraçado! Só que aí vem a pior parte, que eles derrubam o coronel lá no... Isso, pastelão. Dentro d'água. E aí, vocês notaram o que que sai de dentro d'água? Sim. Cara, puta que pariu, meu. Que caralho. Cara, o que é aquilo, Melina, velho? Não, não, peraí. O que que foi esse disparate da Melina? Essas mulheres tão doidas hoje, vocês perceberam? Não, eu tava... Não, pensa. Eu tava, tipo, vendo o filme lá, curtindo. Falei, ah, agora vai começar aquela palhaçada, né? Atrapalhou isso. De repente sai uma porra. Um cara vestido de sapo. Grotesco. Tem dois sapos gigantes, velho. Que saem de dentro d'água e não explica nada, velho. Eles não existem, o coronel cai na água e os sapos aparecem. Isso, e aí ele faz, peguem eles, e aí acabou, corta, eles estão no deserto. Não, eles deviam ter uma cena enorme usando esses sapos, assim, a galera foi, trabalhou no figurino e o caralho a quatro, aí quando chega, não, vai ter que cortar. Ah, mas porra, a gente fez o figurino todinho, bota só uns 20 segundos aí desse sapo aí, ninguém vai nem reparar. Isso, exato. A gente reparou. Aí 20 anos depois a gente faz um podcast. Mas nós não temos nem pistola nem canhão. Rapaziada, hoje vai ter refeição. Mas nós não temos nem pistola nem canhão. Tá, então vai. Então eles fogem da casa do coronel e agora, Bruno? Pra onde que eles vão? Eles vão pro deserto e encontram o Beato Salu, velho. E Aqui, olha só, aqui bizarramente. Bizarramente. É irmão do Dedé, velho. Aquele cara irmão do Dedé? Nepotismo. Aquele cara irmão do Dedé. Nepotismo. Ai, velho. Ai, velho. Vocês... Cara, eu amo vocês, velho. Vocês me fazem rir com... de um jeito tão gostoso. Cara, eles ficam da salu, cara. O cara pediu licença do rock inteiro. Fazer um aponto. Cara. Não, aquela cena não faz. Aquela cena é outra que não faz o menor sentido. Aquele cara tá lá. Tem água aí? E ele responde: água não tem! Ai, calma. Passarinho, aí tira uns passarinhos, passarinho voa. É, quer comida? Você quer comida? Aqui tua comida. Ele abre a bolsa, vai, velho, mas sai tanto periquito da bolsa dele, acaba a cena. É, pronto. Aí eles estão indo pra ver Europa, ver o Mágico de Oroz, né? Aí tem uma mão cadavérica apontando pra pedra, falando assim, Mágico de Oroz, aqui. E aí, cara, eles entram na caverna do Mágico, e aí tem um bêbado lá dentro. Olha, sério, eu não entendo aquele mágico até hoje. Há, sei lá, 20 anos que eu vejo esse filme, toda vez eu tento entender que mágico é esse, porque... Cara, de onde que saiu esse cara? Ele não fala coisa com coisa. Esse velho não fala coisa com coisa. Qual é o subterfúgio que os capangas do deputado usam pra atacar os trapalhões? Você lembra disso? Eu sei. Você lembra? Espelhinho. Olha só. Isso. Eles ficam fazendo reflexo do facão na isso. Cara dos trapalhões. Pra quê, velho? Isso é arte, velho. Meu Deus. Eu fiquei triste agora, eu lembrei. Eu tinha recalcado essa parte. Isso é muito Lars von Trier, né, não, Bruno? Isso é arte. Steven Seagal usaria isso. Tema, rapaz. Cara, é muito ruim, velho. Não, essa cena é muito ruim mesmo, velho. E fica um minuto, fica... Tchim, tchim, tchim, tchim. Um minuto, os caras, tipo, fazendo tchim, na cara dos trapalhões, velho. Os trapalhões, ai, ai, meu olho, ai. Eu tenho certeza de que isso foi ideia do Dedé, velho. Certeza. Você tem cara de ideia de merda do Dedé. Rapaziada, hoje vai ter refeição. Mas nós não temos nem pistola, nem canhão. Pega os gavetos, vê se deixa de conversa. Tô com fome, tô com pressa. Nada disso importa. O que importa é o que aconteceu agora. Aí sim. Bruno, o que aconteceu agora? Didi tá enfrentando lá o Coronel Antônio Bento, e aí, cara, Coronel Didi tá perdendo, e aí de repente o Mágico de Oroz manda um osso da casa do chapéu pra ele, e ele recebe o osso e começa a dar na cara do outro lado, o Maurício do Vale. Ele dá com o osso na cara e o Maurício do Vale gruda na pedra. Gruda na pedra e fica preso, né? É verdade. Isso. E aí, cara, vem assim, mas sem propósito. A cena mais assim, vamos fazer só porque vai ficar legal. E aí eles fazem a cena do o Didi batendo o osso no chão, fazer o 2001. Exatamente, aí começa uma trilha sonórica genérica do 2001. Isso, é tipo Ivan Lins tocando a trilha do 2001. Isso, quase que ele começou a cantar. Quero sua risada mais gostosa. Você tem que achar que a vida pode ser maravilhosa. E o Didi bateu o osso no chão. É tipo Ivan Lins tocando aquela vez. Quero sua alegria escandalosa. Vitoriosa por não ter vergonha. São quase 9 horas. Estou no centro da cidade pra saber sua verdade. Estou chegando agora. Vejo três senhoras. Uma que fala. Aí ele joga o osso pra cima. E esse osso que você pensa que vai acabar aí, se transforma num osso gigante, voador, que vai levar os trapalhões, gente, pro Rio de Janeiro. E aí começa uma musiquinha assim, tipo, escrota. E aí começa as cenas do Rio de Janeiro, o pessoal na praia. Aí daqui a pouco começa a dar um close na bunda de umas mulheres, assim, uma bunda seca de umas mulheres. Ai, meu praia. Deus! Um filme infantil, cara. Eu quero pedir um parênteses na descrição da menina pra bater palmas. Bruno, por favor, me ajude. Cara, isso é de um lirismo. Isso é poesia pura, velho. Isso é poesia. Isso é liberdade criativa demais, né, velho? É muita liberdade. É muita liberdade criativa, cara. Isso é cubismo, velho. Internéticos, a gente não tá inventando. Isso tem no filme. O Didi, ao som da trilha sonora do 2001, feita pelo Ivan Lins, joga um osso pra cima. O osso se transforma numa nave. Eles montam em cima do osso, vão pro Rio de Janeiro. E lá eles começam a atarzanar um poço de gasolina, velho. Isso. E dentro do poço de gasolina, nada. Tem umas mulheres num fio dental micro seduzindo em cima dos carros. Sexualizando. Não, dá um close naquela bundinha seca. De dá, aquela bundinha seca dos anos 70, né? Aquela bundinha cozinha de... Mas imagina cinema. Isso, você levanta o seu filho no cinema dele, uma bunda seca. Não, mas olha só, os trapalhões sempre... Os trapalhões sempre ensinaram o que era bom na vida. E mulher sempre aparecia e sempre era bicho bom. Eu sempre falava, bicho bom, bicho bom, bicho bom. Oh, bicho bom. Todos os programas dele. Todos. Sempre tinha uma mulher de biquíni. Então, é nada mais justo do que no filme ter uns piriguetes de biquíni. E, pô, é tranquilaço. E elas estavam bem ali. Tranquilo. Isso é coisa de mulher recalcada que enfim... Olha só! Não, eu tô dizendo real. Por hora, a cidade está matando mais de 100. Por hora, ai, por hora, a cidade está matando mais de 100. Do alto lá do osso, eles acharam o tal monstro, que são umas torneiras gigantescas. Que eu nunca vi aquilo ali no Rio de Janeiro, na boa, velho. Eu conheço não, aquilo é uma bica qualquer, que nem com a chuva, velho, e botaram lá os caras... Aí o cara, olha o monstro, sai água de lá e tal, como se lá, né, o cara, a seca é tão grande que os caras não sabem o que é. Não, o que eles veem isso uma torneira. Lá de cima do Corcovado. Isso. Quando, olha só, tem uma coisa interessante. É, nessa cena tem o Didi, ele beija o pé do Cristo, né? A ideia original do Renato Aragão... Era beijar a mão. Era beijar a mão, que anos depois ele fez lá no Fantástico, não sei se vocês lembram. Lembro. Isso, eles veem as bicas e aí eles têm a brilhante ideia de roubar as bicicletas da quadrilha da Calói. Isso. Não, e bicicleta infantil, porque são pequenininhas, não são do tamanho mas deles. Mas naquela época o padrão era aquele. Era aquele ali não, mesmo, era menorzinha? Era daquele jeito mesmo. E é porque era de Calói Cross, né, não? Calói Cross. BMX. BMX era BMX ou aquelas da roda grande, que era pra competição. Cara, eles roubam as torneiras que estão as mulheres lavando roupa no meio da rua do Rio de Janeiro, que é uma coisa assim, né, ok. E aí, cara, eles começam a dar porrada nas mulheres, velho. Cara, os trapalhões não tinham limites, velho. Sério. Não tinha lei da Maria da Penha. Não tinha, cara. O Bussum, velho, dá porrada nas mulheres, velho. É muito louco. Aí, cara, o Didi dá com uma lata d'água na cabeça da mulher, não é? É tipo violência doméstica, cara. É tipo, cara, é sério, é sem limites, velho. É sem limites. Aí eles roubam a torneira e voltam pra Oroz. Aí aparece um tênis gigante. Da Olímpico. Em formato de carro, soltando uma fumaça roxa, rosa, sei lá. Isso. Mas o filme não perde sentido completamente. Como não, se já tivesse aí, perdido, gente, né? Já perdeu o sentido lá no Carcará, gente. Vocês estão assistindo o mesmo filme que eu, sério? Gente, meu Deus. O que acontece é o seguinte, chega uma hora que o carro para de funcionar, o carro some, ele chegou em Oroz, aí eles plantam a torneira, aí todo mundo fica puto, quer queimar os bichos vivos, que aquela merda é um atraso de vida do caralho, o nego quer queimar os caras vivos, que são católica, aí eles ficam falando, vamos ter força de pensamento, vamos uma viadagem dessa, começa a chover, acaba o filme. Vamos todos pensar forte. Se cair um pingo d'água, eu garanto que vai mudar nossa sorte. Vamos todos pensar firme, vamos todos pensar forte. Quer cair um pingo d'água e mudar a nossa sorte? Vamos todos pensar firme, vamos todos pensar forte. Vai cair um litro d'água e mudar a nossa sorte. Vamos todos pensar firme, vamos todos pensar forte. Vai cair um pingo d'água e mudar a nossa sorte. Vamos todos pensar forte. Vai cair um pingo d'água e mudar a nossa sorte. Vamos todos pensar firme, vamos todos pensar forte. Vai cair um pingo d'água e mudar a nossa sorte. Porque é muito bonitinho. É bonitinho, é, tipo, cara. Eu acho legal. É a cena da esperança. É. E outra, eles estão lá presos, amarrados, e aí o Didi começa a falar. Tipo, de mágico de Oz, dá uma de mágico de dá Oz. Dá uma de mágico de Oz, exato. Falar que o poder sempre esteve dentro de vocês, e aquele negócio e tal. É. Isso, o problema é que a essa altura do filme. Tá, a gente já parou de estar pulachado e a gente já parou de prestar atenção por tanto tempo que a mensagem, velho, vai pro caralho, né, velho? Tem a cena do beijo da Xuxa e do Dedé. Não, essa cena não aconteceu. Não, me recuso. E é de língua, né? Não. É, botou a linguinha ali. Não, não pode. Eu não quero, não. Agora acabou, não pode, né? Acabou, agora acabou. Agora acabou essa... Tu não é foda? Tu não achou o filme fodão? Tu não é o Pimpão, o garoto das artes? Agora aguenta, gordão. Eu entendo de cinema. Tu não entende cinema? Tu não é o Rubens Edvaldo Filho hétero do Jurassic Cash? Agora aguenta, malandro. Tu vai assistir essa merda. Agora tu vai sustentar essa porra, viu? Eu não, velho. Eu vai sustentar essa merda. Tu velho, vai... Eu gosto do filme pela galhofa. Eu gosto do filme. Eu acho ele um filme bacana, mas pela escrotidão, velho. Miote, você tá vivo aí, Miote? Tô. O que ele falou no começo do programa? Que o filme era bom pelo quê? É bom pra caralho. Eu quero que você repita essa Eu quero que você repita esse áudio agora. Repita esse áudio agora, você falando lá no início da conversa. Repita. Não, mas é bom mesmo. O filme tem uma mensagem social maneira. Sabe qual é a mensagem social? Não faça um filme brasileiro, né? Mensagem social é não acredite nas merdas que o Brunão fala. Pronto, é isso. Para! Que isso? Que isso? Pare! Pare! Pare com isso! Meu Xbox é que eu continue jogando. Estão bulinando a Yasmin, não tô sabendo? É. Quem é essa mulher? Pois é. Ela foi sorteada. Ela foi. Rapaz, você dá essa mulher. Isso é ouvinte do Jurassic Cast? Não sei se é ouvinte, mas ela foi sorteada. Sorteada pra quê? Pra porra do busca da pré-estreia hoje, Rodrigo. Ah, tá. Eu que comi que ela no caminho. Caralho. Que isso, Yasmin? Puta que pariu. Não, caralho, Yasmin. Sossega essa buceta. E é camarão, gente. Vamos ver. Eu, quando era lá pequeno, lá no interior de Fortaleza, ficavam me jogando de estilingue. Não, mas eu ia pra Iguatu, que é muito pertinho da cidade de Oroz. Ah, Oroz existe? Não. Existe, é uma cidade do interior do Ceará, que tem o segundo maior açude. Cara, acabou minha cabeça, agora explodiu minha cabeça, não sabia não. Melhorou o filme agora, então? Não, continua pior ainda. É baseado em fatos reais, né? Só fotos reais, né, inclusive. A gente não precisa esculachar. Não, eu não vou esculachar. Eu não vou A gente tá falando igual o traficante lá no Rio, já percebeu? Tá me esculachando? É, vou esculachar. Que o morador da favela. Beleza, você chega esculachando. Não vou esculachar. A comunidade do Jurassic Cast não demerecemos isso, não. Olha a Zona Leste, velho, vocês viram? Não, eu tava me dizendo aqui antes. Toda vida o da Atena passa em frente à casa dela, de helicóptero. Da Atena filma eu, vai aparecer a Melina. presa na incêndio, perdendo o chinelo. Eu sei os nomes de tudinho. É o quê, mulher? Foi a maior preparação que eu fiz pra esse episódio. Aprender os nomes dos trapalhões. Vamos lá, de verdade, né? Vamos lá. Vamos lá. Pera aí que eu vou pegar meu caderno. Ai, que bolso! Cara, pra mim ela treina essa merda o dia inteiro pra falar essas idiotices de noite, eu tenho certeza. Exatamente, ele chega de máscara branca, igual a máscara lá dos incógnitos, lá não, lá dos incógnitos. Não, não, não, é uma máscara de cartolina, daquela que você faz na primeira série na época de carnaval. Isso, mas é tipo, será que aquilo ali era os primórdios dos anônimos? Devia ser, né? E dos alcoólatras anônimos? Os anônimos, aqueles caras que botam aquela máscara do V de Vingança. Anônimos, tá, Anonymous. Entendi. Eu entendi, você falou os anônimos, eu fiquei pensando, caralho, alcoólatras anônimos, maneiro. Eu acho que a gente devia começar a achar cenas que fazem sentido nesse filme. Tipo. O filme inteiro não faz, né? A única que fazia sentido, vocês já esculacharam, que era a dos Carcará. Então fica aqui. Ah, vai, faz muito sentido. Faz sentido pra caralho, velho. Não, na boa, faz muito sentido, velho.